Olá pessoal, aqui é o professor José Conceição com mais uma dica para vocês. Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos trabalhar os acordes da escala de Sol maior. Vamos utilizar os números, né, para montar os acordes, porque quando você utiliza o sistema numérico, facilita para você encontrar as notas musicais no braço do instrumento e agiliza também, né, para você montar as cifras, né, dos acordes que você pretende. Então, caso você ainda não saiba como trabalhar os números no braço do violão, a gente tem um link, né, antes ou depois desse podcast, que vai direcionar você para uma página onde está tudo descrito direitinho, tá? Aí depois você volta aqui e dá continuidade, tá bom? Então, o que acontece? Eu vou montar aqui o acorde de Sol maior e vou... Ah, tá. Antes, pessoal, é o seguinte: toda a numeração que estiver na vertical, você vai tocar ao mesmo tempo, tá? É um toque só, no caso, Sol maior. E aí, o que acontece? Para montar o acorde de Sol maior, eu posso tocar aqui o 63, né? Montar o 63, depois o 52. E o 20 e o 13, e também acrescentando o número 30, né? No caso aqui, a gente só vai tocar o 63, o 30, o 20 e o 13. E esse sistema aqui do Sol maior irá valer também para todos os outros acordes, tá bom? E aí o que acontece? Depois a gente tem umas sequências harmônicas, né, que eu montei aí para você treinar aí no seu dia a dia. Então, quando você estiver treinando a sequência harmônica, os acordes, é interessante que você toque e cante o nome dos acordes, né? Sol, e assim sucessivamente, porque você vai educar o seu ouvido harmonicamente, e depois para fazer os arranjos, os acompanhamentos, vai ficar muito mais fácil, né, para trabalhar esses acordes aí nos seus acompanhamentos musicais. E também todos os ritmos que você souber, dedilhado, batidas, você aplica nessa sequência, nas sequências harmônicas, ok? Aqui na lateral do blog nós temos em categorias dica de como tocar ritmo. A gente tem material para iniciante do zero, intermediário e avançado. E também lá no canal do YouTube, onde você pode digitar Professor José Conceição na busca, né, lá do YouTube. Vai aparecer minha foto, você clica, vai lá no meu canal do YouTube. Caso você não seja inscrito, se inscreva lá para ajudar no crescimento do canal. Tá bom, pessoal? Então nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.